de volta à estrada, o velho ônibus azul, rodando quilômetros, leste, oeste, norte ou sul. Distância separa, mas também une o coração. Dois trouxas cansados de jogar o jogo da emoção. Eu fecho os olhos, eu sigo em frente, coração cansado, ele nunca mente. Yeah.